na beira do mar. Assim Floripa é o melhor lugar. Viver a vida na beira do mar. Assim Floripa é o melhor lugar. Mas o esquema é quente, sem enrolação. Nessa terra tá tudo de bom. Nasce um de rede, reiteira, bom de mamão. Cruz e Souza, cachaça e pião. Não tem um defeito, é tudo perfeito. Viver a vida na beira do mar, assim Floripa é o melhor lugar. Viver a vida na beira do mar, assim Floripa é o melhor lugar. Viver a vida na beira do mar.